Mamãe vem aqui pra me ajudar a da cama sair. Mas vê se demora, vê se perde a hora, não vem logo agora. Logo de manhã é sempre a mesma história. Logo de manhã até parece que a cama tem cola. Logo de manhã, vê se não enrola. Cê sabe que é hora de ir pra escola, de brincar de bola, de roda. Mas tua cachola é que nem tatu bola, se enrosca e se enrola. Não vem com fanfarra, nem com guitarra.